gyaglat lát, a te kora menni. Jaja vömen, a te kora. Jaja, gyaglat lát, a te kora menni. Jaja vömen, a te kora. Bora, já te um pouco mais devagar. Foi bom, tá. E aí ele falou que Tá fazendo, mas o deck eles só trouxe em mim e passam da forma que eles acharem melhor. Tem as fotos lá do mas tem que passar depois. Thank you. vão ficar lá no tempo. E depois vão agradecer por abrir o pedaço. Xinga, xinga, eles vão agradecer. Tapé pão.